Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Tem gozo no choro.